Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. Esta é a Rádio Novo Tempo Campinas, São Paulo. ZYK 746, operando em 830 kHz, ondas médias. Uma emissora que integra a rede Novo Tempo de comunicação. A Novo Tempo está no ar, trazendo um novo tempo. Novo tempo de amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo. Oi, gente! Boa tarde! Muito boa tarde para você que sintonizou aqui na Rádio Novo Tempo Campinas. E hoje eu começo o programa com um verso bíblico que está em Salmos 117. Louvem a Deus todas as raças, louvem a Deus todos os povos, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Louvar significa admirar, falar bem, elogiar, engrandecer. E nós, quando louvamos a Deus, nós estamos admirando os atributos do seu caráter, que é fidelidade, bondade, amor, longanimidade, retidão, justiça, misericórdia, são tantos atributos. Olha, através da nossa vida, nós também podemos louvar a Deus com ações que glorificam o seu nome. E para começar o programa, vem música! Agora, 1:12. Muita gente passando por aqui. Eu quero aqui mandar um abraço pro Fernando Santos, de Americana. Também pro Rafael Chute, de Americana. Paulo Rodrigues, de Novo Tempo Notícias. Agora 12:55, hora de Brasília. A quinta-feira vai ser mais um dia com possibilidade de chuva bastante forte no sul do país.